parte do centro da cidade. O promotor quer rastrear contas de Maluf em 44 países. Paz tem rombo de milhões desde sua criação no governo Paulo Maluf. A CM acusa Jader Barbalho de desviar 2 milhões do Banco Pará. E mata motoboy em Santo André. Jader Barbalho é acusado de decoro parlamentar. Eduardo Jorge despachava com Lalau no comitê eleitoral. Paulo Maluf faz apologia à violência como estupra, mas não mata, e rouba, mas faz. José Izar, Paulo Roberto Faria Lima, Armando Melão Neto, Marli Virginiano, Maria Helena Fontes. Ajudava a liberar dinheiro para o TRT. Fernando Henrique facilita a liberação de 25 milhões de reais para prédio de Juiz Nicolau. O meu Tuma Júnior assinou emenda para liberar a verba do TRT São Paulo, apoiando o Nicolau. O dinheiro foi retirado da reserva da União, que só deverá ser usado em emergências e catástrofes. O prefeito de São Paulo terá de devolver dinheiro aos cofres públicos.